O Ministério Público de Minas Gerais obteve da Justiça da Comarca de João Pinheiro liminar determinando o afastamento cautelar do cargo de dois agentes do Cartório de Registro Civil do Distrito de Canabrava. O titular e o oficial do cartório não poderão permanecer nos cargos por 180 dias, devido a irregularidades que vinham comprometendo a prestação dos serviços do cartório por atos de improbidade administrativa. Também é alvo da ação um advogado que estaria praticando atos de cartório em seu escritório particular, em Brasilândia de Minas, com participação dos agentes do cartório de Canabrava. O MPMG requer ainda que os agentes sejam condenados à perda da função pública e que, juntamente com o advogado, sejam condenados a ressarcir os danos causados aos cofres públicos. Consta também da ação que, após um processo administrativo disciplinar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais proferiu decisão determinando a perda da delegação dos titulares do cartório, com base em infrações disciplinares. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.